consiste en a pessoa contrariar o Corán o hadith autêntico, vira a ta'wilin sa'ihim. Sem a pessoa ter uma percepção plausível, uma percepção colada na base de qala Allah ou qala Rasul. Isso é rua muharramun. E esse tipo de divergência é o quê? É haram. Lima dihi. Devido àquilo que ela tem de contrariar Allah e contrariar Rasul. Isso é, esse tipo de divergência consiste em contrariar Kitabullah e a Sunnah. A pessoa simplesmente contraria. Qual é o caminho dele? Não tem. Por exemplo, Wahdatul Adyan. O que eles chamam de diálogo interreligioso. Tem entendido? Não tem. Então, esse tipo de divergência é haram. É proibido. Ou a pessoa vai inaugurar escola, vai fazer maquia, que nem como fazem aqui na escola de Mapara. Ele diz, não, é que eu sou funcionário. Não porque eu sou acreditar, não, eu sou muçulmano. Não, isso não se aceita. Ou diz, não. Estamos aqui, né, a pedir esses como estão próximos de Allah. Então estamos a pedir para eles poderem pedir Allah, porque não tem dali. É haram isso que dizer que é. Estamos juntos. Ou qualquer outro assunto. Entre nós, por exemplo, uma mas'ala ter conflito ou qualquer coisa. Você sabe que aquele mas'ala que você está a trazer ali não tem gatilho de que estava lá e o assunto. Estava a te trazer gatilho, estava a te trazer prova autêntica. Tudo bem claro. Se você negar e contrariar, isso é haram. Não, barakallahu fikum. E outro tipo de divergência é khilafut afham. Khilaf afham. Não. وهو الخلاف بسبب الاختلاف في فهم النص. هذه الديفيرجنسيا سورجي ديفيد اوكي ا بيرسبشن ديفيرنت ريلاتيفامنت ا اون تيست دو قران او انتان دا سنة او الاختلاف في ثبوته او في نفسه. Que vamos a fazer hoje na atentada do nosso tempo. Não é? Dirão, dizeram, não, isso aqui é Mansur, outro nada, não é Mansur. Esse tipo de divergência é normal acontecer dentro do Ahlus Sunnah wal Jamaa. Então, esse tipo de divergência é jaiz. Esse tipo de divergência é o quê? É jaiz, é permitido. وَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا. Quem acertar, ele fez esforço, acertou, ele tem dois ajrun. وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. E quem errar, ele se esforçou, mas errou. Tem um ajro, e normalmente aqui essa questão vai se divergir entre os dois traidores. São João da Mãe, não para tomar o fim como que atinge esse nível do quê? De multitaidor. Não, então eles vão se divergir, por isso você vê ali às vezes em nome Abu Hanifa defender uma coisa, em nome Chá tentar defender outra coisa, em nome Ahmad. Você vai dizer, não, o que se passa? Se você for um ignorante, vai começar a insultar esse João da Mãe. Vai chegar um dia e começar a insultar. Você está insultando em vão. Ele já tem ajuro dele. Tem ajuro dele. Então, divergência nesse sentido aqui? Não, é de ajuro. Terceiro tipo é khilafun tanawwu'un. Wa huwa al-khilafu bisabab wurud an-nafs bi hadha wa hadha. É divergência por causa do quê? De ter dado isso. Que delírio é isso? Quer dizer, quem delírio que defende isso? Quem delírio que defende essa prática? Por exemplo, nós estamos a estudar sifat sifat. Por exemplo, de prática. Adiantar para subir antes do levantamento das mãos. É. Tem entendido isso ou não? É? Tem. E adiantar o levantamento da mão para depois vir para subir. Tem entendido isso ou não? Tem. Então, diz que outro tipo de divergência é esse aí. Tenta ver os vícios, tenta ver os vícios. Não. Isso de alguma cidade é maturou. Esse tipo de sociedade é maturou. WhatsApp, a Yama da Piada, a Piana, o WhatsApp, a Piana. E você fazer, às vezes fazer isso e às vezes fazer aquilo. Então, a medida ao Allah que temos aqui em Moçambique. Por causa de não conhecerem essas coisas, quando dizem você fazer uma coisa, ah, você está a dividir muitos muçulmanos. Não, não estamos a dividir. Estamos a fazer isso também, isso aqui é sunna. Podemos fazer isso, também podemos fazer isso. Não, para com logo isso. Então, isso acontecia entre os sahabas. O sahabio fazia algo, dessa forma tinha pedido dele, e outro fazia outra coisa, também tinha pedido, e não foi motivo dos muçulmanos se dividirem. Não. قال رحمه الله: أنتم تعلمون يا أهل السنة أن أعداءكم يخرجون منكم، وأن أعداء الإسلام ما يدخلون إلا رياكم، فهم يحرصون على دعوتكم وأنهم إليكم. نعم، يقول رحمه الله: إذ أنتم تعلمون يا أهل السنة. Abu Jarir, não restaram esse livro. Não tem livro aí, a mais. Tu tens aí? Abu Jarir, não tem aqui? Hã? Já. Não tem um livro aí, talvez não tenha livro. Carto. Vai, tem no escritório. Conhece o Abu Jarir? Não, vai pedir um livro. Dizer só pedir um livro para o Estado Abu Mohsen. Abu Mohsen. Não. Assim se você quer ir deixar, você vai deixar alta. Então, mata rápido, dizer o livro que estão a estudar. Não. Então, a pedir o Sheikh, Rahimahullah, de Wata'an aqui. رحمه الله تعالى أنتم تعلمون يا أهل السنة أبوز قرن السابق كبكم كل الزفار كل الزفار كل الزفار كل الزفار كل الزفار كل الزفار كل الزفار كل نعم Então diz, antum ta'alamuna ya ahle sunna, ou vocês ahle sunna, antum ta'alamun, vocês sabem de que anna a'da'akum yaslutuna bikum, vocês sabem que os vossos inimigos se alegram quando a destruição acontece convosco. É como o Sheikh estivesse a dizer de que, olha, se nós formos a nos aterrear entre nós, quem vai nos defender? Quem? A guerra entre nós. A quem beneficia? O inimigo. A guerra entre os Ahlusunna e os Jamaa dá campo aos inimigos. O tempo que nós poderíamos gastar para estudar, para ler, para aumentarmos o nosso nível, é o tempo que estamos aqui a discutir. Enquanto estamos aqui a discutir, estamos aqui a escrever refutação um para o outro, lançar, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo, estamos aqui a gastar, a nos atacarmos entre nós, enquanto que o inimigo está a fazer o quê? Está a construir. Eu muitas vezes tenho dito, e que nós, principalmente nós aqui em Sábado, em Moçambique, é que não é tempo de nós nos combatermos. Não é tempo de nós nos odiarmos. Por quê? Porque nós estamos muito atrás. Estamos muito atrasados. Os equanos estão lá à frente. Aqui a nível da cidade de Nampula, aqui. Temos uma mesquita no centro da cidade. Temos? Não temos. Temos fazer quase todos os soldados lá na cidade. Como é fazer lá na mesquita dos Ikhwanis? E eles acabam recebendo vírus. À noite, quando chega lá na mesquita, quer fazer o soldado da Aisha, é uma coisa diferente daquilo que ele ouviu lá, já quer se atacar. A dizer, não, vamos deixar ser fulano. Vamos deixar ser fulano. Por quê? Porque ele já habitou. Passa todo o tempo lá. Então, uma das formas de nós combatermos esses Ikhwanis, em vez de nos guerrearmos entre nós, em vez de você levar todo o dinheiro para matar a sua irmã, eu não vou dar a ele porque tem um negócio. Ou não, eu vou construir minha mesquita, depois vou chamar a ele para vir, vou chamar alguém para vir mandar aqui. Essas coisas vão nos atrasar. Vamos juntar novo dinheiro, comprarmos uma casa lá no meio da cidade, formos uma mesquita de referência. Que desviamos aquelas pessoas que estão lá, apenas desviadas no Ikhwanis. Irmos organizar lá. Quando é que vamos fazer isso? Quando é que vamos chegar até lá? Quando é que nós teremos um marca para internarmos filhos de muçulmanos? Recebermos filhos de nossos irmãos? Por exemplo, que estão em Madiar. Quando é que nós vamos fazer isso? Acaso nós conseguimos enfrentar? Então, meus amados, a guerra entre nós só vai facilitar os nossos inimigos. Estamos apenas a guerrear. Vocês viram aqui no Ramabá, não sei se vocês conseguiram ir ver status dos nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos, os status deles, estavam a publicar panfletos espalhados ou feitos por eles de fora. Gazeta Árabe é forma de visualização da lua. Quer dizer, quando já a visualização da lua já não existe al-Barana. Outros irmãos até podem conseguir dar comunicado até com a assinatura de Moussa Kamil. Ah, já somos irmãos já, por causa de visualização da lua. Quer dizer, quando é visualização da lua, já somos unidos, né? Todos já somos unidos, né? Isso tudo está acontecendo por quê? Porque estamos doentes. Então, meus amados, vamos lá parar com essas coisas, vamos lá nos conseguir. Esse Dawa está aqui muito atrasado, esse Dawa está muito atrasado. Muito atrasado. Vamos fazer alguma coisa para levantar esse Dawa. Estamos aqui a perceber. Hoje, até hoje, temos dificuldades extremas de termos um professor de Qur'an para crianças, que está sempre ali com crianças, de dia à tarde à noite. Até hoje, estamos a conseguir formos um professor numa mesquita onde o muçulmano vai entrar lá qualquer hora para apresentar a memorização de Qur'an. Não estamos a conseguir. Existe uma mesquita que tem isso. Quando você chega de manhã, encontra o professor está lá. Chega à tarde, encontra. Chega à noite, encontra. Existe. O que está fazendo? Será que isso é muita coisa? O que custa, por exemplo, nós em cada dia dividirmos por um mês 500, vamos levar com um professor, vamos formar uma mesquita. Quase um cada que tiver algo para apresentar de memorização de Qur'an, vai com ele, vai lá naquela mesquita, vou apresentar lá. De acordo com o tempo dele. E vamos dizer para o chefe, sua tarefa é amanhecer o setor aqui na mesquita. Ah, mas comida, qual é o problema? Comida, tá bom, tirando mês está de 30 mil. Teremos aqui um rádio temporário que vai negar aqui dentro de nós, irmãos? Não teremos. Ou mesmo 20 mil, é suficiente? Não, não tem problema, só tem assunto. Aceitar. Você acha que é para cá, diz, gira. Você sabe que qualquer hora vai encontrar o chefe lá. Para apresentar, pouco. Em 5 anos teremos muita gente aqui enquanto memorizou por rádio. Mas nossa casa não vai para lá. Nosso dinheiro só serve para dividir muçulmanos. Nosso dinheiro só serve para desprestigiar os pecados. Infelizmente. E o mesmo, digo mesmo com marcas, fazer marcas custa. Fazer marcas custa. Vá perguntar a vocês, construir uma marcas custa? Wallahi, não custa. Não custa. Pergunta aqui o Sheikh Mohamed. O Sultan Abu Mahdi. Vai me dizer, meu Maraki, meu Langa. Isso aqui é luxo. Talvez eu não sou. Não, isso aqui é um luxo, isso aqui. Marca que você deu para pisar, eu vim do sentir cheiro aqui de 14. soldati, ali mesmo ali da gente embaixo, ali pendurado. Não, será que nós não conseguimos fazer algo melhor? Conseguimos ou não? Conseguimos. Eu quero uma coisa dessas. Vamos fora sem cama. A cama, acabou. Se não tem cama, vamos comprar colchão. Cada pai que quiser internar, tudo dele. Então compra colchão e traz aqui. Comprou colchão, ele põe aí. E para aí, final do mês, está contribuindo. Está um dos irmãos aí, que eu não quero mencionar o nome dele. Abre uma casa aqui. Por um mês, os pais fazem contribuição de parte de alimento. Um valor só para comida. E eles disponibilizaram casa. Como eles estão andando? Estão em comida a vez, mas eles estão a fazer alguma coisa que nós poderíamos fazer e sair algo melhor. Mas no outro tempo, esses problemas entre nós, fofoca, genocídio da vontade, levar dinheiro, vão começar a perseguir do universo. Vamos acordar, meus amados. Então o chefe está a dizer, os inimigos do Islã, eles não anseiam nada em nós, a não ser o quê? A nossa desgraça. Não. Depois ele diz, Maria Bogona ainda é diabo. E eles não pretendem a ninguém. Não pretendem a destruição de ninguém, ainda é diabo. A não ser você. A não ser nada. فهم يحرصون على تثبيت سلفهم بأي وسيلة. Sentamos com eles para chegarmos a um acordo, o que dizem? Tudo o que vocês estão a dizer, não desistam, vocês não são os primeiros a falar isso. Agora nós não somos os primeiros a falar disso. Agora qual é a razão desta crise entre nós? Se vocês já foram os primeiros a falar em infeliz contato, tudo bem. Agora por que vocês estão a rastrejar o chão com o do povo? Por lá, vocês estão mais. Então, eles desejaram que nós fôssemos iguais a eles. E agora já querem carregar o mérito que não é para eles. Achando que aquilo ali são eles que eles têm. Ou então são eles que eles ensinaram. Mas já lá não é para eles pensarem nisso deles. Quando se fala de sarafia, já se sabe quem são os sarafias de Moçambique. Pode aparecer qualquer um atara, começar a dizer, não, nós somos verdadeiros sarafias, já se sabe, a história já está escrita, que antigamente eles negaram esse nome. Diziam que não é verdade. E não, nós não esquecemos. E se há lá, nossos filhos não esquecerão. Não. Assim como disseram os cristãos, quando disse Allah, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Os judeus e os cristãos não ficarão satisfeitos convosco até vocês seguirem a milha deles. E a milha deles sempre vão desejar que você seja igual a eles. Não, barak Allahu fiku. Não. Continuará na mesma. Vão trocar-se com de partidos. não sei, não tem partido, não tem pega moda, não sei o que é todo. Vão trocar! Não há de mudar, as coisas continuarão na mesma. A mudança está em nós. Se mudança não é manifestação. Devemos começar aqui primeiro a mudar a situação no nosso bairro. Sermos pessoas exemplares. Dar de comer os pobres. Os nossos irmãos que vendem nesse mercado serem justos nas suas vendas. Os homens de papá, os homens de cruz serem exemplares. Nós e as nossas esposas tratarmos bem os nossos vizinhos, independentemente da religião deles. Quando nós começarmos a fazer assim, vocês verão, inshallah, as pessoas aqui no bairro a mudar. E o bairro acabará sendo um bairro mais tranquilo. E muita gente irá desejar viver nesse bairro. Por causa do que? Tranquilidade e justiça. Hoje choramos por causa de água, aqui no Mabara. Muita gente diz, aquele bairro ali é um poço. Muitos irmãos falam assim, eu gosto daquele bairro. Desejaria viver naquele bairro. Então, o único problema é água. Não, nós, estarmos todos juntos aqui, vivermos a sunna aqui, Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir as portas. Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir as portas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não abandona os seus olhos. Agora, se continuarmos assim como nós estamos, cheio de taparruca entre nós, cheio de nifada entre nós, isso não vai nos ajudar, não nos vai levar a nada disso. Não, para com Allah. Então, o Sheikh diz, Mahum, haja de unidade. Então, se a Sunna wal Jamaa são as pessoas apontadas para cá para remover todos esses problemas. Wa ahakum bihi, fahum alladhina a'tahum Allah fahma kitabillah. Eles aí são as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala lhes deu a perfeição de Deus. Você quer receber o mal? Vai receber com o quê? Com força? Vai receber com o quê? Filosofia? Faculdade? Engenharia? Não! Vai receber com o quê? Com batida. Hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira. Você vai com batida, com conhecimento? Não com certeza? Allah subhanahu wa ta'ala jizyeu fahmu bi sunnah do profeta sallallahu alayhi wa sallam ala al-wajh sahih com uma perfeição correta. Então Allah subhanahu wa ta'ala não deixou essa responsabilidade com isso. Não dá mais para trás. Eles brincaram mal, então Allah deixou essa responsabilidade com nós. Essa responsabilidade está conosco, nós já antes na Al-Jamaa. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Então, é fazer o quê? الإيمان e a sunna. Diz وعد الله الذين آمنوا الإيمان. كان التوحيد وعمل الصالحات يعني السنة. Então se nós praticarmos o Coran e praticarmos a Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos dar essa terra para nós podermos governar, para nós podermos gerir. Mas agora vocês dizem, não, eu vou fazer recursos humanos, eu não vou fazer não sei o que de engenharia, eu não vou fazer não sei de administração das estradas, eu não vai perder seu tempo em vão, não vai fazer nada. Não sabe aquele murcho. Fizeram campanha, levaram muitos jovens, puseram aqui estudar, prepararam, não sei o que teve. Agora vamos concorrer, temos nosso partido, quando a mais não tem Sahara. Temos nosso partido islâmico, concorreram às eleições do Egito. Ganharam. Mortos, eles estavam a criticar a Arábia Saudita, a dizer que estava democracia. Segundo, começaram a assinar pactos com os judeus. A população disse, manifestação, saiu do fim de morrer. Então vocês não podem confiar em Jeová. Quando eles dizem que não, temos que entrar no parlamento. Não se deu, não se direito, mamãe estava a mentir. Lá no parlamento eles querem o quê? Dinheiro. Danilo, é de que ele... Ah, você não é presidente do parlamento. Nisso, tá, você é presidente do parlamento. Nisso, tá, eu vou me perguntar. Nisso, tá. Presidente do parlamento. Precisamente de ser aprovado já, como presidente da Assembleia da República. Não precisa, ele não aguenta. Agora vai aguentar a gente vai aprovar com o Estado. Como vocês não querem ser um patriota? São bandidos esses aí. O que eles querem é simplesmente querem eles a serem escoltados. Quando entraram naquele carro, eles a ser muito bom, arrancar muito dinheiro, é o que eles querem. Não é o Sharia, estão a mentir. Se eles quisessem Sharia, teriam implementado nas casas deles. Vejam os filhos deles. Alguns dos filhos já não começam. Alguns filhos deles estão com medo. As esposas, quando saem para a rua, roupa apertada. Esse Sharia que ele quer. Então tenham cuidado. Não.